E aí pessoal, começa agora um Gavi Estática a mais. Olha só, um Gavi Estática antes do dia 20, né, Fábio? Exatamente. Pois é. E aí, Traços? Tá aqui eu e o Fábio somente pra esse spin-off do Gavi Estática, que pra quem é patrão da gente, já sabia que a gente tava planejando fazer um Gavi Estática mais simples pra temas mais pontuais. Que inclusive, quando eu comentei lá do Dark Souls, eu tava pensando em estrear falando sobre Dark Souls. Porém, cara, coincidentemente, né, depois do último Gavi Estática que a gente fez lá sobre preconceito, eu tinha comentado lá que uma vez eu tinha sido vítima daquela horda de zumbis, né, que a gente comentou também lá do público do Jovem Nerd, que às vezes é cego, né? E, por uma grande coincidência, o Fábio foi atingido pela horda zumbi, que não foi do Jovem Nerd, né? Não, foi uma horda pior. Foi uma horda pior, né? Eu diria até. Foi uma horda de brasileiros, né? É. Fábio, o que foi que aconteceu, Fábio? Então, cara, a gente tem visto aí que nesses últimos fins de semana, né, se você tá ouvindo isso anos depois, abraço, né? É muito pontual mesmo isso. Aqui no Rio de Janeiro tá voltando essa questão dos arrastões, né, e tal. E aí tem uma galera se mobilizando pra querer formar umas milícias, né? Uns justiceiros de Copacabana, como eles se chamam, ou algo assim, não sei. E nosso amigo Luciano Pires, do Café Brasil, que é um cara que também tem um gostinho pela polêmica, ele perguntou lá no perfil dele se... o que as pessoas achavam disso, né? Da população tá se juntando pra meio que adentrar nessa função que é do Estado, né? Eu não sei até que ponto isso é legal ou não. Diego é formado em Direito, pode dizer isso melhor. Ah, não, eu acho que eu não posso. Mas ele perguntou, você é a favor ou não? E bota aí seus argumentos, discuta. E, obviamente, isso é um prato cheio pra confusão, né? E eu disse lá, cara, eu acho que não é legal, não concordo, acho que isso é um retrocesso, né? Olho por olho, dente por dente. É provável que o meu comentário o Diego reproduza aqui no post. Não sei, mas foi basicamente isso. Aqui qualquer coisa, você lê também? Se quiser ler por mim, pra ficar menos esquisito, né? Ficar menos esquisito. Tá, o Fábio escreveu aqui, sou contra. Qual o critério que essas milícias usam para decidir quem é bandido ou não? É agravar a situação da barbárie. Votar ao olho por olho, dente por dente. O Estado é omisso, mas também não vejo muita movimentação da sociedade em cobrar ações efetivas nesse sentido. Exceto quando a violência chega muito perto e o grito ainda assim é efêmero. O fato, porém, é que esses grupos à margem da legalidade já existem há bastante tempo, principalmente nas periferias. E o próprio Estado parece também não se posicionar. Não existe atalhos para os problemas da coletividade. Foi esse o comentário que... Esse o comentário que, a meu ver, é um comentário moderado, né? Tipo, o cara perguntou se eu sou a favor ou não. Eu disse não, e por quê? Eu não sou. Uhum. E fiz o comentário e fui apontando embora. Apontando fatos, inclusive, né? Apontando fatos, que, né? Que isso já acontece e não dá resultado, que já tem outras coisas. É uma coisa antiga. Nego se juntar pra bater em bandido, essas coisas. Eu sou contra isso, cara, assim. Uhum. A gente tem que cobrar ações da sociedade. Mas, bem, isso é uma questão. Mas o que acontece é que escrevi isso no post do Luciano e fui embora. Meia hora depois, quando fui olhar meu Facebook de novo, sei lá, tinha 60 respostas lá. A grande maioria me xingando, né? Uhum. E até aquilo que o Diego falou um pouco, vem aquela onda que você não sabe o que fazer, porra. Você não tem o que responder. Uhum. E muitos, uma pequena parcela desses comentários tinha alguma relevância, assim, era alguma pessoa discutindo, debatendo. A grande maioria era mesmo xingando, ameaçando de morte. Se eu te encontrar no meio da rua, eu vou te matar, hein, porque Caramba. Você disse isso. Uhum. Cara, essas pessoas estão defendendo a milícia? São essas pessoas que querem meter uma bala na minha cabeça por um causa de um simples comentário, né? É quase uma, como é que se diz, uma metalinguagem, né? Uhum. Não, realmente, né? É engraçado que a pessoa não tem noção nenhuma disso. Não tem. Eu tava aqui tentando classificar, né? Eu adoro classificar as pessoas. Classificar as pessoas é a melhor coisa. É muito bom. E eu tava vendo aqui que, basicamente, tem três tipos de comentários quando a gente vê respondendo esse tipo de situação. Tem a primeira, a cultura do medo, que eu vejo que a maioria das pessoas fala, quero ver, Fábio, quando sua mãe tiver sendo espancada, seu irmão... Ou seu pai, seu irmão, quando você perder um familiar seu, eu quero ver você mudar mudar de ideia. E... ou seja, ela quer que você sofra uma violência pra a sua opinião ficar igual a dela, entendeu? Isso. E ela não consegue te convencer pelo poder do convencimento. Não. Isso convencer é impossível jamais. Convencer jamais. Você precisa ser violentado pra você mudar de opinião. Exatamente. E daí eu até me pergunto, será então que todas as pessoas que pensam assim, têm os pais mortos e famílias assassinadas e sei lá, todo mundo sofreu pra pensar desse jeito, sabe? Eu acho que não é por aí, né, cara? E, não. São pessoas que devem ter medo até de sair na rua por conta dessa cultura do medo toda que é incentivada, né? Até por comentários desse tipo, né? Antes mesmo de eu ler os comentários, eu já sabia que ia ter coisa desse tipo, porque isso tem... Não é só nas respostas pra você, Fábio. Em qualquer situação, cara, que eu vejo, se você não pode ter um posicionamento... E não é nem pró-bandido, não. Não é que o pessoal acha que é isso, né? Que você tá apoiando o bandido. Não é Inclusive, isso. Inclusive, esse foi um dos comentários. Em um momento, ninguém falou de... Ah, tô defendendo o bandido, mas isso é muito recorrente nos comentários. Ah, você é um filho da puta porque você tá defendendo o bandido. E quem falou em defender bandido, cara? Não, ponto, cara. É outro ponto, né? Ou seja, há um problema aí também que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de interpretar o que tá sendo dito, o que tá sendo escrito, né? Elas elas acham que se você discorda um pouquinho delas, aquilo é pessoal e aquilo diz respeito a ela e você tá falando especificamente dela. Ou seja, se eu discordo de você, eu tô achando que você é um babaca. Eu acho que as pessoas pensam muito isso, sabe, cara? Sim, é o que a gente, até linkando com o Gravidade de Preconceito, é aquilo dos extremos, cara. Se você não pensa igual a ela, você é o completo... Tem que ser exterminado. Oposto, tem que ser exterminado, cara, sabe? E acho que semana passada, não lembro agora, foi recentemente, a gente tava vendo a notícia aqui no jornal local, aqui de Bauru, e a gente tá vendo um cara que... Um moleque, 18, 19 anos, não lembro, que ele foi assaltar lá um posto, né? E ele, no meio do caminho, ele atirou no frentista lá e matou, né? Aí ele tava alegando que o disparo foi sem querer e tudo mais, não sei o que lá, beleza. A primeira coisa que a gente vê das pessoas falando é isso. Eu quero ver se fosse o seu filho, não sei o que lá. Cara, se fosse meu filho, não sou eu que tenho que julgar, sabe? É por isso que quando acontece isso com a família de um juiz, o cara é proibido de julgar. Porque as pessoas acham que pra você ter um julgamento correto e justo, você tem que ser a vítima. E é o oposto, cara. Se você é a vítima, você não vai estar pensando com clareza. Exatamente. É justamente isso que é estranho, porque se acontece comigo, a minha primeira reação é querer matar aquele cara. É óbvio isso, cara. Mas... Isso é certo? Isso é certo, pergunta, né? É claro que eu vou pensar isso. Porra, eu tenho sentimentos, cara. Sim. Então, você abordar a questão por esse viés, isso é uma das coisas mais infantis que existem, né? Sim, com certeza. Se eu queria ver que fosse sua família trucidada... Porra, engraçado que a pessoa não tem noção. Ela acha que você tá alienada e ela não se dá conta do quão alienada ela está falando um negócio desse. E ela já tá julgando que eu nunca passei por nenhuma situação... Eu vi gente falando, eu queria ver se você morasse no Rio, né? Não, eu queria que você morasse no Rio. Porra, eu moro no Rio há quase 8 anos, cara. Então, né, cara? Não, eu me lembro, eu até já comentei com você que lá quando eu morava em Maceió, uma vez eu indo pra faculdade no caminho que eu fazia todo dia à noite, né? Eu passei pela bendita da Praça do Centenário, né? Que quem é lá de Maceió conhece, uma praça bem famosa, né? Eu sempre passei, inclusive antes de ir pra faculdade, quando eu voltava do colégio também, eu sempre passava por perto daquela região. Sendo que um dia eu fui assaltado por dois moleques lá que levaram minhas coisas e eu fiquei, cara... Assim, não é nem que eu fiquei... naquele momento não é nem que aqueles dois caras tivesse me mostrado uma ameaça real, sei lá, de morte nem nada não, porque realmente era dois ladrões, eu acho, pé de chinelo. Mas o que me atingiu, cara, é saber que era um lugar que eu passo todo dia e... me assaltaram e levaram minhas coisas, sabe? Era meio que uma extensão do meu lar, né? Aquele lugar que eu passei já por tanto tempo. É um lugar que faz parte da sua vida, né? E eu me senti muito atingido. E é nesses momentos que, não dando razão de forma nenhuma pra essas pessoas, mas eu entendo uma parcela de você se sentir atingido. E eu me lembro que eu fui procurar, cara, na internet pra comprar taser, pra você ter ideia, né? E hoje, olhando pra trás, eu fico pensando, que ideia bosta. Era capaz até que se eu fosse assaltado depois, eu com taser querendo reagir. É capaz que eu não estivesse nem aqui agora, cara. Sabe? E não é por aí, mas, sabe, eu entendo a indignação dessas pessoas, mas eles acabam não pensando claramente, né, com esses argumentos, né? E isso me leva ao terceiro ponto aqui da classificação que eu tava falando, que primeiro foi a cultura do medo, segundo a dote marginal, e o terceiro dote tipo... marginal. Esse é criativíssimo, né? É, não, impressionante. O terceiro tipo de argumento que tem lá, que é uma coisa até muito ideológica, que é a população está se defendendo, né? Agora, sabe uma coisa básica que eu vi que você tentou falar várias vezes e todas as vezes que você falou, eu via de cara e as pessoas não conseguiam entender, que você questionou no seu comentário, é qual é o critério que essas milícias vão usar pra decidir quem é bandido ou não? Exatamente. Isso foi uma coisa que as pessoas não conseguiram entender. É. Muita gente falando, fácil, que nem, não sei se é bom citar o nome das pessoas, acho que não precisa. Não, né? Não cita não. É. Que nem eu vi um cara falando aqui, fácil, o critério é quem está roubando. Simples. Cara, e quem garante, cara? Quem garante que eles vão usar esse critério? Você tá falando isso, critério, quem é bandido? Cara, quantas vezes, numa onda recente que a gente teve aí, sei lá, um ano, dois anos atrás, de pessoas fazendo esse tipo de coisa, né, querendo ser vigilantes e tudo, a gente viu, em uma semana a gente viu notícia de pessoas inocentes sendo espancadas por os outros acharem que são bandidos. Várias vezes. Inúmeras vezes isso aconteceu. Tem um colega meu que apastou um amigo dele, tem um filho. O moleque tava voltando pra casa na rua do cursinho, sei lá, ele é assim um pouco mais moreno que eu, talvez, e de repente no meio da rua tava tendo uma perseguição policial, um carro de polícia atrás de dos bandidos num carro, o carro do bandido bateu perto dele, os caras saíram correndo do carro, e ele saiu correndo também, com medo, né? Uhum. Que a polícia pensou? Que ele fazia parte da gangue, né? E o cara foi levado pra delegacia, entendeu? Uhum. Você vê o Estado que tem suas restrições, né, comete erros e comete excessos. Você imagina um bando de pessoas que não tem restrições e não tem limites, né, fazendo esse tipo de coisa. Isso, com o grande incentivo para a formação disso é uma coisa de ódio e esse sentimento de justiça. Ou seja, são coisas meio voltadas à paixão, né, cara? Não é uma coisa racional. Não é. É muito de... Diferente da animalesco, polícia. Animalesco, né? Diferente do que a gente espera da polícia, pelo menos. É, né? Espera, né? Não que vai acontecer sempre. É justamente esse sentimento de ódio, esse sentimento de querer fazer justiça. O que, se você for ver, é aí que eu acho que muitas pessoas param aí, cara, não vão além disso. Que, se você for ver analisando só por isso, você até parece ser uma boa ideia, sabe? Que você vê, pô, não, realmente, a população tá querendo... Na teoria é perfeito. Na teoria é perfeito. É a resposta da população. Aí eu vi gente falando lá, citando lá o Código Penal, que todo cidadão tem direito da voz de prisão, mas, cara, não sei se é isso que o pessoal tá querendo fazer, não. O pessoal quer dar voz de porrada, não é voz de prisão, não, sabe? Querer fazer justiça com as próprias mãos. É, aí o que eu questiono? Tô eu lá, Fábio, andando em Copacabana. Quem disse que aquele grupo que tiver lá, né, de prontidão, obviamente, esperando algum crime, diz, acho que aquele cara ali tá assaltando e vem dar porrada em mim, e aí? Pode ter até pessoas bem intencionadas e um cara só. Sim, claro. Ou mal intencionado, ou simplesmente que, sei lá, olhou torto pra você por algum motivo, sei lá. É. E aí as pessoas confundem isso com, você tá defendendo o bandido, não tem nada a ver, cara. Se o cara cometer um crime, você tá cometendo, ele tem mais é que ser preso mesmo. Eu queria até ler um comentário aqui que eu achei bem pertinente. Olha só, tem um cara que falou, cara, tem que pegar esses vagabundos, baixar a porrada, dar só na cabeça e quebrar as pernas. Meu irmão, é assim que funciona. Vamos parar com essa porra de falar bonito. Vamos botar pra... não vou nem ler o resto, porque o que importa aqui foi o que ele falou no início. Uhum. Dar só na cabeça, quebrar as pernas. Beleza, faz isso e ele é o próximo, né? Porque ele virou bandido também, se ele vai fazer isso. Ele virou isso, bandido. Né? E uma coisa que essa galera também não tá percebendo é que esses moleques que estão... Esses malandros, né? Que estão indo tocar o terror na praia, eles estão há muito mais tempo na malandragem que esses playboyzinhos da Zona Sul, né? Então, quem garante que você vai ser bem sucedido na sua empreitada de justiceiro, né? Ninguém tá considerando isso. Então, acho, não, sou foda, sou lutador de jiu-jitsu, vou dar porrada nos caras, entendeu? Uhum. Mas não sei, né? Eu acho que talvez... E não tem técnica de luta, de arte marcial e de músculo contra um tiro, né, cara? É. Só o Neo, cara. É. E mesmo assim ele demorou pra desviar. Foi, demorou um tempinho pra aprender. É isso, acho que não tem nem muito o que falar. Foi... Eu tô até me dando conta de uma coisa, que lá quando eu comentei que o William Onaka sugeriu a gente falar de política, né, eu disse que eu não... não tinha bagagem nem nada, mas se você for ver o Gravity Static passado, a gente falando de preconceito, a gente tá falando de política, né? E agora a gente tá falando de política de novo, sim. Né? É porque quando fala de política, você já pensa que é falar de corrupção e da situação em Brasília e tudo. Mas você vê, cara, que a gente vive todos esses aspectos sociais que a gente tá vendo no Facebook, né? Que é uma demonstração do que a gente, do pensamento do brasileiro, né? Sem amarras e sem cortinas cobrindo o pensamento, né? Aham, exatamente. A impessoalidade da tela do computador faz você, porra, liberar o pior que tem. Tem coisas até que o meu pré-julgamento, às vezes, até chega a ser mais... Como eu posso falar? Até mais fantasioso que a própria realidade, porque eu tava vendo ali teve uma menina que foi até a que citou algumas coisas lá do Código Penal e fez toda uma falácia que é que você querer falar bonito pra parecer que você tem mais propriedade pra falar do assunto, falando do Código Penal, falando até com uns termos meio juristas. Assim, ela falou, na verdade ela falou um monte de besteira, um né? Um monte de besteira, cara. E eu fiz assim, na hora, meu pré-julgamento foi falar, deve ser um estudante de primeiro período de direito, né? E quando fui ver, cara, era uma senhora já. Eu disse, caramba, velho, você vê que às vezes você acha até que é até um preconceito, né? Você achar que é um moleque que tá falando aquele monte de asneira e não é, cara. É a população toda que tá falando isso, sabe? Tem representação em todos os lugares, né? Em todos os lugares, todas as faixas etárias e todas as faixas de renda também. Sim. Não é? Mas a questão, sim, veja só, existe o debate, esse é um debate que eu achei que já deveria ter sido subjugado, ultrapassado, uma coisa que deveria estar em livros de história, mas tudo bem. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente discuta, a gente debate, e eu acho isso muito saudável, entendeu? E eu acho que é isso que o Luciano, quando ele fez essa pergunta, ele queria mais ou menos. Uhum. Não é? Só que não é isso que tá acontecendo mais, cara. As pessoas não estão debatendo, entendeu? Se você for olhar, eu acho que agora tá com 160 comentários, mais ou menos. Talvez uns 80 dizendo, você é um merda. O cara só entra pra dizer isso, idiota. Sim. Você é um merda, vá se fuder. Não tem um mínimo de condição de elaborar um argumento, não tem, entendeu? Não é, não. Você me ofendeu com a sua opinião divergente e eu quero te ofender agora de alguma forma, sabe? Eu quero te ofender e... Cara, é muito difícil você conversar com essas pessoas. Então, eu respondi algumas pessoas, né? Acho que você viu. E chegou um momento que eu disse, eu recebi ameaça de morte, né? Teve uns 3 caras lá que disseram que se me encontrasse na rua ia me matar. Pois então, espero que a milícia esteja lá pra te proteger. Chegou no... Inclusive o Luciano baniu essas pessoas da discussão. E aí eu disse assim, cara, olha... Não tem mais debate, né? Chegou no ponto em que a gente chegou a ameaça à integridade física das pessoas, principalmente a minha, né? E eu não vou mais responder, nem vou ler mais nada, né? Mas o nego continuou mandando lá, né? Mas eu não respondi nem participei mais do debate. Eu achei interessante até que o Luciano chegou a comentar que ele tinha banido algumas pessoas por conta de ameaças e tudo. E eu vi gente falando depois... Censura. Isso é censura, cara! Beleza, a gente tá censurando um crime, que é uma ameaça de morte, né, cara? E é interessante como esses caras, eles são tão inteligentes que eles criam provas contra eles mesmos, né? Né? É só dar um print dessa tela aqui. Sim. E guardar, né? Exatamente. Não, mas o que eu vejo também, que isso acontece muito na internet, é que muita gente encara uma discussão como um jogo de ego, sabe? E que não é o... É longe disso, o foco não é esse, não é um jogo de ego de você tentar convencer. Eu vi muita gente depois falando assim, e agora, senhor Fábio, por que você está calado? Cara... Eu estou calado porque eu tenho uma vida, eu não vou ficar respondendo um por um. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Que é entendo. O pessoal assim, querendo assim, ganhei, sabe, dando risadinha, não sei o que lá e tudo. Beleza, então, acho que a gente fica por aqui. Inclusive, acho que foi uma boa estreia, né, pra esse spin-off do... Foi uma estreia polêmica. Foi, né? Não era essa intenção de forma alguma, mas, cara, é interessante. O último Gavi Static, não era a nossa intenção também fazer um Gavi Static sobre preconceito. Veio naturalmente, esse Gavi Static a mais também veio de uma forma bem natural. E aproveitem, deixem a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto. A gente vai linkar lá a postagem do Luciano Pires, né, se vocês quiserem ver. Eu vi mais as respostas que deram pra você, eu não vi os outros comentários sem ser as suas respostas. Você chegou a ver se teve alguns comentários interessantes? Tem muita gente que entra no debate e assim, tanto do outro, contrárias à minha opinião, que se expressam de forma adequada e entendem que aquilo é uma conversa, cara. É pra gente debater e chegar, talvez, numa conclusão ou não, né? Uhum. Mas não é pra ninguém matar ninguém, não. É, não, mesmo que não chegue em nenhuma conclusão, eu acho que quando rola um debate desse, assim, inteligente, cada um dando bons argumentos de cada lado, acho que os dois lados saem... É muito construtivo, cara. De uma forma... Tô com a visão ampliada, sabe, cara? É, eu entrei mesmo, quando fui responder, eu entrei com uma opinião formada, mas lendo comentários de outras pessoas não respondendo a mim, eu dei uma raciocinada, eu pensei, eu digo, ah, de repente, isso aqui é uma opção, é uma alternativa a isso que o pessoal tá propondo, né? E eu já saí ganhando, né? Sim, com certeza. Mas muita gente não tá interessada nisso. É, cara. Quando você tá falando de milícias, da ideia de estabelecer uma milícia no Rio de Janeiro, eu acho que um bom argumento contra o Fábio seria, sei lá, de repente citar algum lugar que uma milícia deu certo, cara. Estados Unidos, não sei. Sim, e diz como foi a situação social, como estava antes e depois da milícia. Eu, por exemplo, desconheço, não sei se existe. Mas se existir, sei lá, procura e vem falar que isso é um ótimo argumento, mas não falar o critério pra julgar é se o cara é bandido ou não. Mas, cara, você não tá no poder dessa situação e as pessoas não conseguem notar isso, né, cara? E eu acho que aqui, né, nesse Cave Estática, eu acho que serve tanto para vocês quiserem comentar sobre o caso em si, é interessante, e também é interessante comentar sobre a reação, simplesmente, né? A reação. Como as pessoas não estão conseguindo argumentar. O que eu gosto de chamar de nanorraciocínio. Uhum. Falou. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas, Oche Donalds. Parece más que Varas, oh, oh, Oche Donalds. Hermano de Fidel, ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Evita, a pesar del musical. Y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. No. Lo mataron como perro en Bolivia. Lo mataron como perro en Bolivia. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. O es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que Varas, Oche Donalds. Parece más que Varas, oh, oh, Oche Donalds. Parece más que Varas.